palavra do Senhor, dizendo ao príncipe de Tiro: teu coração se elevou, mas somente o Senhor é Deus. Na beleza do Éden, tu foste criado em esplendor, mas a iniquidade encontrou e o fogo te consumiu em dor. Soberano tu és, ó Senhor, teu poder não se compara. Em ti confiarei, meu Deus, minha rocha. Em meio à tempestade, eu sei que tu és fiel, sempre glorificado. O Senhor é Deus, Emmanuel. Eis-me contra Sidom, e o Senhor será glorificado. No meio do povo, executando juízos, eu congregarei Israel, em segurança habitarão, edificando seu lar na terra que é do Senhor. Soberano tu és, ó Senhor, teu poder não se compara. Em ti confiarei, meu Deus, minha rocha. Em meio à tempestade, eu sei que tu és fiel, sempre glorificado. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Emmanuel.